Gente, Gol 2194, complete aproximação, chame torre na frequência 198, decimal 95. Esquerda, Kilo, até a parte deste. Com 3305, acendo a identificação, dessa via chega da Mari para nível de voo 060. Canal 6313, desça para 2500 pés. 4298, desça para 4010, ajuste 014. 4010, 014, azul 4298. Pode. 2194, boa noite, autorizado 3, assiste 10, vento 100, 0 grau, 10. Gente, eu posso 910, 2, 144. Guarulhos 360, veio peso Luno 0. Fala da 10, direita, da El, Leda, ótimo. 51 46, transponder, 1208. 360, da El, Leda, ótimo, pela outra, peso Luno 0. 51 43, transponder, 208, controle, bom, 2043. 51 46. 51 46. Chame o próximo 62. Pará. 4296. Paulo Salvador, voo 1096, na Fortaleza. 370, autorizado, via PG19 até Bangu, direto a Buco, Fortaleza. Vela da 10, curva esquerda, Momo, transição Froti. 51-52 do transponder, controle 1208. Autorizado Fortaleza, nível 370. Apesar do voo 19, Bangu, depois a Buco, direto Fortaleza. Decola da 10 com curva à esquerda, Momo, Froti. Transponder 52, controle 208, gol 109. Chame pronto no lado. Chama pronto no lado, gol. Paulo Gomes 705, está com 106, 3 horas e 5, Campinas, para o TAC. TAC 1, Índia, ponto de espera 1895 e 14, boa viagem. TAC 1, Índia, ponto de espera 895, com 1094, boa noite, 705, obrigado, bom trabalho. Boa noite, Oxalá 6313, final. Oxalá 6313, boa noite, continua a aproximação, mais pista livre. Ajuste 0014. 0014, vazando pista livre, Oxalá 13. Sendo para 2510, na prova do 366, autorizado com a imagem azul 4298. Dan 3305, desça para o nível 050. Chevron 219, do 214, direito, obrigado. Oi, boa noite, Dan 705, ponto sério pronto. 705, boa noite, Maria, quanto espera? Até. Oxana, minha 313, autorizado pouso, pistão na 0, vento 100 graus, 12 nós. Livre, pouso na 10, Oxana, minha 313. Por favor, 2194, boa noite, livrou, condicional Alfa. 2194, Sacrivia Alfa, forte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol 705, autorizado. Aliane, matei o pistão no 0. Aliane, matei no 0. Gol na 705. Chanel 6313, sol 203, direita 12, na decimal 9. Direita 12, na 4298, complete a aproximação, chame torre na frequência 198, decimal 95. 2895, boa noite. Boa noite. Colagem, pistão 0, vento 100 graus, 11 nós. Decolagem autorizada, boa noite 705. 2 Salvador, boa noite, azul 4298, na final está embaixo checado. Azul 4298, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 1014. Aguardando pista livre, 1014 azul. Autorizado, pouso, pistão no 0, vento no 0 graus, 12 nós. Livre pouso, pistão no 0, azul, 4298. Bona 705, decoladas 05, chame o controle, 120, decimal 8. Controle 208, 705, boa noite. Pelo Salvador, boa noite, Bona 705. Chanel 3305, autorizado a descer para 2510, ajuste no alterno 4, após o papo, vou ser rápido 366 para o procedimento RNAV. É a 4, o aeronave da voo está iniciando o puxo momento. É, o aeronave da Gol já está ocupando o 4. Sala 02, chame controle Solon 1, 2, 1, boa noite. Sala 02. Sala 02, eu sou 4298, livrado. 4298, taxi via Alfa, reporte antes da Alfa, reporte antes da Leste, exato. Portão 9, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Gol 109. Top of the ground, American 230. Go ahead, sir. I guess we parked at apron 3, still waiting for authorization to tow the aircraft to gate 09 or main apron. Roger, you're clear to start the pushback and towed until the exit of apron 3. Okay, clear to the exit of apron 3, American 230. Para o táxi, 128 a bordo, 3:50 alterno, Campinas. 973, direita Índia, ponto de espera 1895, 1014, boa viagem. Índia 1895, obrigado. 393, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, graças a Deus. Azul 4298, Alfa Juliette para o 01. Juliette para o 01, 4298. No 2, está pronto 4. Fortaleza 310, autorizado, via Pesolino 9, até Bangu, após direto a Vulco, direto Fortaleza. Decolada 10, primeira esquerda, acontecido a MOM, transição para o TI. 5144, transponder, controle 120, decimal 80. Quatro. pronto, Lando 2. Salvador, boa noite, Lando 3, 2, do... Onde é que é o estacionamento no 8? Gente, aguarde pro posto número 2 no setor, 3815. Aguarde, Lando 3, 2, 3. Gente. 3, boa noite, mantenha o ponto de espera. ONU 096, na Pampo Taxi, PB de 149, autonomia de 3 horas e 15, alterna São Luís. Autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera 1895, 2013, 2014, boa viagem. Parte 1, ONU Índia, ponto de espera 1895, grato. Boa. 38 no 5, podendo em quick speed solo, após o voo retaguarda, iniciando 8, chame táxi. Após o voo, está autorizado como táxi, na 973, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ele mantém no zero, gol no 973. Direita, 219, será 3, 305. Próximo ponto de espera da 10, pronto. 0096, boa noite, eu tenho ponto de espera. Mantendo, valeu, valeu. Na 973, autorizada a decolagem, pistão no 0, vento 0, 9, 0 graus, 129. Sim, decolagem 1, 0, bom, 973. 0, 09-6, autorizado, galera, mantém pistão no zero. Autorizado, galera, mantém no zero, vou no 09-6. Zona 973, vou falar 2516, achando o controle, ainda 208, boa noite. 208, boa noite. Controle, boa noite, gol 973, mil pés. 973, contato radar na decolagem, sua via saída da El Paranaíba 360. Da El 360, gol 973. Fica aí, deu um posto. 04, boa viagem, 38, 35. Alô, Salvador, boa noite, 9561 da TAM, autorização Galeão 360. 94. Prossiga. Galeão 360 autorizado, PRP novembro 857. Escola da 10, direita, Nadael, Leda, Irume. 5126, transponde o controle em 2080. Autorizado 360 para o Rio de Janeiro, Galeão, formato Antônio Voro, vim em Salta, novembro 857. Decola no zero, curva direita, saída da El, Leda, pós-voa Irume. 5126 é o transponde e o controle no 20 decimal 8, top 9561. Já pronto, no 7. Não, agora foi o processo, não fico melhor. Já prestou 05 apoio do colega da companhia, ingresso Juliette por fim. Ingresso Juliette para 05, já prestei 05. Equipe de solo, após a aeronave da companhia retaguarda, ingressa a Índia, autorizado, chame táxi. Na 096, com a 218, chama o controle, 1-2-0-2-9-8-9-8. 08, boa. 9271, boa noite, informação... Sierra. 9271, Campinas, 320, 94. 94, Sierra. Campinas, nível 320 autorizado, via pendulum no 0 até bobado. Após a pendulum no 6, segue com porta. Levado da pista 10, curva direita, no perfil da Dael, linha da morte. 5166, transponder, controle 208. Campinas autorizado, nível 320, pendulo 10, curvado, pendulo no 6, posto, decolda 10, curva direita, saída da El, Leda. 5166, 208, avançando. Da El, Leda, Mótima. Da El, Leda, Mótima, curtiu. Correto, chame pronto no faz 3. Olha aqui, obrigado. Bom, robô 2043, 62, é para pushback, acionamento. 62, autorizado, chame táxi. Fala, tá, voo 2043. Fox Rider, Central Flight Level 050-2509, by heading Alpha Golf November. Okay, Alpha Golf November, descendant to Flight Level 50, about 0-8-1. And we will request VO on approach runway 10. Roger. Please confirm the next point after Alpha Golf November will be 1. Parapan 081, fly heading Alpha Golf November, after complete both arrival. After full position, you are going to fly Taza. Okay, let's copy Alpha Golf November, both arrival after Pelot and Taza by 081. 5, decolada 31, controle 1, 20, do sinal 8, 1, 1. Então, 3895, conta do radar decolagem, suba para nível 340, a saída da EL. 340, saída da EL, pode voar direto da EL? Autorizado. Dado. Botão 7 autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. 9, 9, 9. 3, 8. 251, 238, voa 1973, boa noite. Boa noite. Negativo, acabou de conectar o Liger. Vai iniciar no máximo 2, 3 minutos. Bem, então mantém a posição agora só um minuto. Tá ok, vamos aguardar então. Vamos lá, gol 2043. Foram 7 bola, 4 horas de 7, Galeão. Fono Índia, ponto de espera, 2895, 1014, boa viagem, 2043. Fono Índia, 1014, 2043, boa. No 4235, após golpe, vou encerrar aqui por 367. Afirmativa, após golpe, 367. 2043, decolado de 27, controle 120, do sinal 8 no 8. 208, 2043, boa. Boa noite. Boa noite, Salvador, Gol 2043. Gol 2043, confirme? Oito, 2043. Gol 2043, contato radar decolagem, da via conforme autorizado, sai do Léo. Pode ser, sai da Léo, 2043. No 3, minuto 4, prepare a subida, né? Para da Elba. 251238, é isso? Afirmativo. Ok. O 2175, pronto, 4. Pronto, 2175. Utilizado Guarulhos, nível de voo 360, VPZLU 10. Colada 10, direita, da El, Lida, ótimo. 5163, transponda, controle 208. Afirmativo, autorização Guarulhos 360, operador 10, decolando da 10, curva direita da El, Lida, ótimo. Encomenda 3, transponda, 208. Estamos no gate número 03. Goiás, chame pronto, pushback fundamento. Chamaré, muito obrigado. Chineia 6303, copia. 4235, desça para 2500 pés, após Serra Vitor 367, voo Serra Vitor 366 e complete o procedimento da Renata. Afirmativo, após 367, 66, desça para 2500, 4023. Chame pronto para estiver estacionamento no 4. Para o site, seu 961 no seu beijo 136, automóvel 3 horas e 43 minutos até na campanha. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 1895-1014, Goiás, 9561. Pátio 1914, você é Pátio 1 para o ponto de espera da 10, finalizando na 1895, tá? 9. Com a equipe de polo após a aeronave da companhia retaguarda, insiste, chame táxi. Sérgio 101, prossiga. Quente, informe o POB. 704, informe o sinal para pouso. Switch with you, cleared April 1. Confirm the gate. Gate 09. Clear April 1 to gate 09. Clear 09, American 230. Estando 366, estando 4, 2, 3. Azul 4235, complete aproximação. Chame a torre frequencial 98, decimal 95. Chama as torres, 895, até logo. Certo. Autorizado ali, ainda com a pista bom, zero, está 95 mesmo. Europa 081, descend to 2000 feet. 2000, Europa 081, approach Pelo. SP Pelo, fly head in Paza, complete procedure. SP Pelo, that's Europa 081. Estou em Salvador, muito boa noite, azul 4235. A 2 milhas e meia do Sierra Vita 372. Azul 4235, boa noite, continue a aproximação, abaixo pista livre, ajuste no 014. Gente, aguardando o 4235. Azul 4235, 130 pouso, pistão na 0, vento na 0, 0 graus, 1 a 2 mais. Gente, livre pouso, 4235. Então, 9561, decolagem 34, controle 1 a 2 0, do sinal 8, bom voo. 308, obrigado, boa noite. Ah, o Celso chegou a informar neste setor, tem a frequência ali. Departure control, good evening, TAM 90561, with you out of 1300 in a dial departure. TAM 9561, with a contact on departure, climb success level 360, dial departure. Climb 360, dial departure, TAM 9561. Controle de Salvador, boa noite, Oxalé 6224, com informação, Sierra. Oxalé 6224, acendo identificação, descendia chegada a Mari para nível 050. Descendia por 50, alguma chance de WhatsApp? Ok, chegada, aguarde. Ok, aguardando. O 217544, pronto, do push. Faz o tanque para a retaguarda, iniciando 3 e chame o tanque. Bono 888, acendo identificação, desce para 4 mil pés na proa de Alagoinhas para completar a chegada Bonf. 4 mil Alagoinhas, chegada Bonf. 46, acendo identificação, desça para nível de voo 050, velocidade 2509. 050, 2509, good evening, continue approach, stand by, T-West 2 land, ultimate 1014. 1014, Europa 081. 4235, sala 37, direita, 121, decimal 9. Direita, 129, azul, 4235. Sun 081, clear land runway 10, wind 110 degrees, 09 knots. Clear to land 10, runway 081. 4235, Alpha, tem antes das Alpha, tem antes das 4235. Sala azul 927143, 4 Romeu, push pega também. Confirme o 9271. Vini com quanto? Quem chamou pro push? Azul 927143, 4 Romeu, push pega também. Tudo ligado, chame tá. Oi, tá, são 271. Azul, antes da Juliette. Antes da Juliette, de 4, 2, 3, 5. Taxiway Alpha, Roger Julia, Taxiway 8-1. Gol 2175, direita Índia, Ponte Pera, 1095, com 1014 no ajuste. Direita Índia, 1095, Ponte Pera, 1014. Azul 4235, Juliette, posição 3. Juliette, posição 3, Taxiway 8-1. Tá pronto, 4? Recife 330, eu peso Luno 7, decola pista no 0, curva de esquerda. Perfil da PUCA, Jamo, Aracaju. 5174, transponder, controle em 208. Contato na área da colagem, sobre a nível de voo 310 via saída Momo. 310 via Momo, 3858. 188 tem condições de voar na próxima Vita 366? Afirmativa, essa é a baterista Sindra. aproximação visual, depois. E também se aproxima a Vitor 366, o Gol no 888, aporte visual para cancelamento. Acordo já Vitor 366, depois vai informar o cancelamento. 4147. Ah, daí tem problema com esse mesmo transponder aqui, ó. Vou trocar o equipamento, peraí. Voz, um Embraer da Azul retaguarda, iniciando o quarto, chame táxi. Voz, Embraer da Azul, agora está o seu táxi, o quarto, o táxi. 1956, com táxi mal recife, ficou em 1961. Decimal 1256, recebo agora o 5147. Ah, maravilha, obrigado. Controle possível voar incógnito 3258. Negativo, mantém o perfil de saída e informo 209 no perfil de chegada a bonde. Ok, vai manter o perfil, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, voo 207. Voo 207, se contratar a decolagem suba da El para nível de voo 360. Israel 360, voo 207. Controle da CNN 224. Prossiga. Pode sair, pode prosseguir a esquerda? Sonia 224, deixa 3 no pé, registrado 1-0-4. 3.1-0-4, chega na 224. Você não é 6224, vai na produção, é Vitor 368. Chega Vitor 368, chega na 6224. Boa noite. Confirme que o Salvador Tower. Vitor 366, visual com a pista. Azul 9271, ponto 0-0. Azul 9271, boa noite, autorizado. Aniel decolar pista no 0, vento 1-0, 0 graus, 1-1, não é nóis? Ali decola a pista no 0, azul 9271. Number 561, contact Recife. Keep in 125.1, if enable 123.80. Copy now, 1251, 1238, as a backup here, another 561. 13858, vai na prova de código. Código, 13858. 1246, desta 4 no 3, ajustado 1-0-4. 1295-1014, boa viagem, 6313. Beita Índia, 6295-63, boa noite. 2594, autorizado o segmento? Assim, falta de novo procedimento, reforço, passando Serra Vitor 366. Encontrado Serra Vitor 366, autorizado, chama 6524. Salvador, boa noite, azul 9271, decolado, 1010. Azul 9271, boa noite, contato Renan Decolagem, suba via da EL para nível de voo 320. Via da EL 320, 9271. Intermediários, off-cop, 1-8-8, complexo de emissor Rio 1-8, decimal 95, bom pouso. 295, obrigado, 1-8-8. Correio Salvador, 1-8-8, mais 2 milhas para o Serra Vida 372. 1-8-8, boa noite, autorizado pouso, pistão na 0, vento na 0, 0 graus, 1, 2, nós. Livre pouso, pistão na 0, 1-8-8. Puxa na 6-3, 1-3, boa noite, vai ter um ponto de espera. Voo 2175, Recife, em 1251, no caso negativo, 1-2-3, decimal 8. Recife, 1-2-3, obrigado. Voo 1246, Dica 2500, César autorizado R9, pista 1-0, reporte passando Serra Vitor 366, visual com a pista. Batinho 2500, reportado visual com a pista, 1-2-4-6, autorizado. Passa o Serra Vista 3662-24. 6224, complexo emissor 1-8-95, bom pouso. 295, boa noite, Xené, 6224. Xené, 6224. Xené, 6224, boa noite, continua a aproximação. Número 2, ajuste na 0-4. 0-4, Xené, 6224. Bono 88, sala de 5 anos, direita 1-2-1-2-9. 2-1-9, bono 3-8, obrigado. Salvo Salvador, bono 3-8, liberado. 1-3-8, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, bono 3-8. Para nós? Ei, falta no 0, Xené, 6, 2, 4. 46 complexo, Vitor Rio, no 8, decimal 95, bom pouso. Isso, nesse 1895, grato, bom trabalho. Comandou a bom, informação certa. 1170, sua identificação, deixa nível de voo 0503 de TAP. Após de TAP, Serra Vita 366. 0050, boa na sua aqui, tá? Após Serra Vita 366. E decolagem imediata, 5 autorizado? Xanaga 3, Matheus, após a passagem do Airbus, pouso na 1-0, cruzado, olhar e Matheus, pista no 0. Pode fazer isso, 0, bota tudo, espera aí, pode fazer isso, espera aí. Cruzado, junta. Noite 1246, a nossa escuta final 1-0. 1246, boa noite, continue a aproximação. Informo, é dois ingressando para a decolagem imediata, um ajuste 1-0 com a tática. Sim, te aguardando. Rede 21, Rádio Xenena 224. Fala, boa noite, Xenena 224, entrou? Xenena 224, Active Alpha, até antes da Juliette. Alpha, antes da Juliette, Xenena 224. Do 9271, Fome Recife, 1251, no caso negativo, 123, decimal 8, bom voo. 251, 238, 27, obrigado. Número 246, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós, autorizado pouso. Teve pouso, 0-1-2-4. Número 3-1-3, decolado 5-5, chame o controle, 1-2-0, decimal 8, voo. 2-0, obrigado, 1-2-0. Controle Salvador, muito boa noite, Xenena 63, 1-3, não sei se contato. Xenena 3, 1-3, boa noite, contatada na decolagem, suba via para via da El para nível de voo 3-0, passando 2-0, autorizado voado na Toledo. Após 2-0, direto Toledo, 63, 1-3.